Vargem Alegre, nossa querida amiga Neilza, todos da equipe aí da Rádio Paraíso FM, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Silvana Machado, seus papais aí no sítio, a Silvana Vitorino, a Mirlene Silva, um abraço meu amigo Big Night, da banda Nat Music, organizando uma agenda de shows, Diego Valadares na região, né? Taiobeiras, São João do Paraíso, Salinas, um abraço, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Quem vai cantar bonito agora? Gustavo Lima, Doidaça. Provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Tá colocando a mão por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Marlene Moraes, William Policarpo, todos da equipe aí da Tropical FM de Santa Luzia do Paroá. Bom, nós temos audiência fantástica nessa cidade, né? Brevemente quero fazer show aí. Eu tive em Sítio Novo, em Sítio Novo, né? Vizinho à Imperatriz, a Porto Franco, recentemente. Fui muito bem recebido, o show foi maravilhoso e quero estar em outras cidades do Maranhão aí fazendo shows. Aliás, quero estar em todo o Brasil fazendo shows, abraçando cada amigo, cada ouvinte do nosso Mundo Sertanejo, cantando para vocês, né? Quem vai cantar bonito no quadro ao som da viola de hoje? Cardoso e o Clemente, Esquila do Adeus. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Navegando vida fora, pelo mar da esperança, aprendi desde criança sobre as ondas me manter.

pousa numa flor. Mansa, você chegou, me dando amor como uma abelha ferrou meu coração. Deixou saudades e o veneno da paixão. Chega pra cá, Jorge e Matheus. Simbora cantar esse modão junto, João Bosco e Vinícius. Como pode? Chegou em pouco tempo, suave como o vento me deixou assim. Como pode? Mais veloz que o pensamento dominou meu sentimento, fez parte de mim. Mas seus pensamentos são maus, você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar. Eu já não suporto mais sofrer. Quero viver, arrumar outro pra envenenar. Como uma abelha pousa numa flor. Nossa, você chegou me dando amor. Como uma abelha ferrou meu coração. Deixou saudade e o veneno da Muito bem, muito bem, minha querida Sônia de Conquista do Oeste, Mato Grosso, né? Ela diz que é fã do Eduardo Costa, né? A gente tá sempre tocando as modas dele aqui, né? Um abraço para vocês aí de Conquista do Oeste, Mato Grosso, um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, viu? A rádio que exibe o nosso programa, ela não tá aqui, é no Alô, que ela pediu, mas tudo bem. A todos vocês aí que exibem o nosso programa, tá? Da emissora de rádio de Conquista do Oeste, um abraço. Sintam-se todos abraçados por nós aqui, viu? Muito obrigado. Um abraço aí também aos amigos de Diadema, né? É São Paulo, Rádio Navegantes FM. Um abraço a todos vocês exibindo o nosso mundo sertanejo. Muito obrigado, viu? A minha querida Cleide Ramos, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Minha querida Camila Oliveira, também, em Lavras do Sul, Rádio Local FM, exibindo o nosso programa. Minha querida Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, no Maranhão. Um abraço aos amigos da Rádio São Francisco FM de Porto Franco, no Estadão do Maranhão, exibindo o nosso programa. Um abraço ao André Luiz, todos da equipe aí, muito obrigado. Todos os nossos ouvintes de Porto Franco, onde estarei brevemente fazendo show também, né? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Zé Ricardo e Thiago cantam Sinal Disfarçado. Olha o Arrocha, olha o Arrocha aí! Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca. Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim dizendo que estou acompanhada. E o cara do seu lado olhando sem entender nada. Era ele virar e você me olhava pra gente combinar. O sinal disfarçado com jeito safado, gostoso de me olhar. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa não. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, E pra cantar com a gente o cara do Arrocha, Israel Lobão, Zé Ricardo e Thiago e Goiânia. A rocha, como vai. É que é? Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca. Falei no ouvido.

com Luan Santana. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Mundo Sertanejo está no ar, estamos de volta, né? Muito bem, muito legal, né? Meu amigo Donizete Freitas, de Orizona, Goiás, um abraço a todos vocês, viu? Meu amigo Carlos Augusto, a Tânia Genizelli, a Celíria, a Sereni, todos vocês, amigos. André Lima também, André Lima diz que faz as caminhadas à tarde ouvindo o Mundo Sertanejo aí pelo celular, pela rádio 104, aí de Humaitá, Estadão do Amazonas. Muito obrigado, viu, a todos vocês. Um abraço, meu amigo Nonato Costa, a Flavinha Pinheiro, todos da equipe da Ocidental FM de Porto Walter, no Acre, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Onde estaremos brevemente fazendo show, né? Meu amigo Nonato Costa está organizando aí a ida de Diego Valadares no Acre, em Porto Walter, para toda a região. Um abraço, muito obrigado a vocês, viu? Os amigos da rádio, deixa eu ver aqui, da rádio Atividade FM de Juína, Mato Grosso. Muito obrigado a todos vocês, meu amigo Talib Gonçalves. Programa todos os dias às 7 horas da manhã. Sucesso aí, viu? Em Juína, Mato Grosso. Vamos também para Juara, Mato Grosso, onde nós temos a Rádio Difusora. Rádio Difusora exibindo o nosso programa. Um abraço, Zé Canhoto, a todos vocês. Ele comanda o Tarde Sertaneja com a Vanessa, né? Muito obrigado, Zé Canhoto. Inclusive, ele estava interagindo comigo no Facebook, disse que já está organizando a ida de Diego Valadares fazer um show bacana em Juara, em parceria com a Difusora, né? Meu amigo José Cordeiros também, que apresenta o programa aí na Difusora pela manhã. Valeu, José Cordeiro, Zé Canhoto, a Vanessa, todos da equipe da Rádio Difusora de Juara, exibindo o nosso programa e tocando as músicas de Diego Valadares na programação local aí. Muito obrigado. Valeu, Zé Canhoto, cabra danado. Léo Magalhães, opa, Magalhães canta. Quase não saiu, hein? Léo Magalhães canta, a culpa é sua. Uísque, um cigarro e o garçom enchendo o saco diz que vai fechar o bar. Eu pago R$100 no que ainda resta da garrafa. Ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa. Hoje vou dormir na rua. Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. E eu que nem bebia, nem saía, só